Pegada. Pegada. Alô pessoal, novamente vou com vocês, eu mesmo, Luiz Conze, coletivo Pegada. E o podcast Pegada hoje é um bate-papo que eu fiz com a galera do Pequena Morte. Pequena Morte é uma banda de ska, rock de BH. Conversei com eles lá no estúdio Barco, eles tocaram junto com a banda Hospitalo e Ela da Letônia e também o Black Sonora. Bom, o bate-papo rolou, logo depois vocês ouvem uma música da galera e na volta eu digo a banda de BG e também agenda aí pro fim de semana. Vamos lá. Eu tô aqui com o Pequena Morte, aqui também no Black Soviet, no Estúdio Bar. Galera, aqui como é um podcast pro coletivo Pegado, que vai ser transmitido pela rede Fora do Eixo, pro Brasil inteiro. Provavelmente muita gente não conhece a banda. Conta um pouco da história do Pequena Morte aí pra apresentar pro resto do Brasil aí. Tá certo. Bom, Pequena Morte é uma banda. Começou de meio que de brincadeira, dos amigos, assim, foi agregando gente, foi dando certo. E bom, acabou que a gente hoje faz um ska acidental. É, a gente nunca teve essa intenção, mas tipo, a gente só começou até ali que a gente tocava ska, depois que outras pessoas falaram, pô, você tem uma banda de ska, né? É, pode ser, tá bom. Ska tá, vai bem. Beleza. É, estou trazendo aí o pessoal da Letônia, né? Do Hospital e Ela. Como é que vocês foram parar lá na Letônia? E como é que depois vocês fizeram pra trazer a galera pra cá? Como é que foi essa história aí, cara? Fala aí pra gente. Bom, rolou uma oportunidade meio que única, né? Que a gente foi convidado pra participar de um festival, Festival Onírica, na Itália, lá em Verona, mais precisamente. Que era um festival que queria reunir artes, música com novas soluções ambientais, sustentáveis, recicláveis, novas ideias. E a gente recebeu essa carta convite desse festival, conseguimos algumas passagens para ir para lá. E bom, nesse corre de ir para tocar na Europa e tal, a galera falou, pô, conhece alguém na Europa? Conhece? E acabou que, se eu não me engano, o Djalva, nosso guitarrista, tinha um grande amigo morando na Letônia, que já foi encaminhando alguns gigs, e o Tamas, que já tinha morado nos Estados Unidos, fazendo um intercâmbio e tal, ele conheceu a Ana, por coincidência também, a irmã da Ana, que é de lá, né, da Letônia, que organizou outros shows. Então a gente fez uma reunião de shows, fatores e montou essa mini turnê, assim, né? Digamos. Isso, e a Ana, a irmã dela, a irmã da Ana, que era a pessoa que o Thomas conhecia, tocava no Hospital e Ela, daí a gente conheceu o Hospital e Ela lá. E depois nós convidamos eles pra virem pra cá e eles estão aqui agora. Só alegria. Mas como eu tô aqui, né, pelo Coletivo Pegada, Coletivo Pegada é um ponto fora do eixo, né, do Belo Horizonte. Vocês sim, estão inteirados aí das circulações que o Fora do Eixo proporciona. Se vocês estão, vocês pretendem entrar no circuito, se vocês não estão, vocês pretendem conhecer, vocês estão aí, como é que vocês estão se movimentando para circular pelo Brasil? Bom, pode-se dizer que a gente está assim, a par, né, que acontece com o Fora do Eixo, da rede de coletivos, tem no Brasil inteiro, sim. A gente tenta manter, claro, um bom relacionamento, porque acho que é uma relação de ganha-ganha, entendeu? É bom para todo mundo. A tendência é crescer, aumentar. São mais coletivos, mais organização, mais união entre os coletivos. E bom, participamos de alguns rolês também, né? Dentro do circuito, já fizemos o Festival Escambo lá em Sabará, já tocamos perto do Pegada, já tocamos lá no Goma, lá em Uberlândia, tocamos com o pessoal do Megalozebu lá em Uberaba, já fizemos um rolezinho dentro do circuito, esperamos continuar aí cada vez mais. A gente conseguiu colocar ontem, quarta-feira, a galera do hospital era pra tocar na quarta de pegada, né, no Usina, muito bacana. E esperamos poder participar também mais desse circuito fora do eixo e ver se a gente pode oferecer também alguma coisa pra incrementar essas novas ideias aí, né. Valeu. Bom, vocês ouviram então aí o Pequena Morte, entrevista e música. E falando em Pequena Morte, eles tocam dia 10, né, sabadão, dia 10, junto com o Samba de Luiz, que é o projeto da galera do Samba de Luiz, que é o Samba de Luiz bem acompanhado. E além do Pequena Morte, também se apresenta o União Latina. Vai ser lá no Lapa, entrada R$10 antecipado e R$15 na hora, lembrando que esses valores são de meia entrada. Então vamos lá curtir a galera, o Samba de Luiz bem acompanhado, e a banda de BG de hoje foi outra banda Belo Horizontina muito boa, que segue um pouco a linha do Pequena Morte, porém mais rock and roll, que é o Fuzile, com a música Tell Me. Então é isso aí, semana que vem eu volto com mais podcast. Valeu pela audiência e nos vemos lá no Lapa. Um abraço. Forget the game. A prize demands the way. As long as it flows. Pegada. Pegada.